Oral 76, pista no zero livre, decolagem autorizada, 130 graus com 10 nós. Estacionamento no 07. O solo está 3192. Ah, livrando pista agora em direção da Alfa. 3192, táxi autorizado, Alfa Índia, porção 4. Alfa Índia, porção 4, está 3192. Solo 3155, puxa decacionamento no 07. 3155 autorizado, do 7, André Nishi Taxi. Autorizado, chamada para o táxi, 3155. 3, seu local de estacionamento seria? Ok, na papá à direita. Ok, temos o estacionamento em pátio 5. Pode ingressar aí à direita então e vai solicitar aí pelo zangado ou o que ele solicite aqui? Qual o tipo do combustível? Gás. Vamos solicitar aqui, ó. Então, Shell Avgás 7. Na frequência livre, à direita estacionada. Tá curto no 7, Vitoria Juliette. Veja, observará um tráfego pequeno poste estacionando neste pátio. Na sequência está autorizado, Charlie Charlie Serra. Coral 76, decolado aos 44198, boa viagem, coral 76. 76 graus, bom serviço. Vitor Índio Lete, piso no 7, pouso autorizado, vento 120 com uma dúzia. Pouso autorizado no 7, olha. Salvador é o Coral 76. Boa tarde. Boa tarde, Coral 76. Saída Coral, suba 180, vigilância. Confirmando, saída da El, suba 180, vigilância. Da El está subindo para 180, ciente da vigilância. 76. Só um instantinho, 649, o 630 colou a frente, tem o mesmo perfil de subida. Só mais um instantinho, por gentileza. 20, 79. Posição agora de graça, piso 7. Índia Juliette no solo aos 46, 180, chama pista livre para o Pátio 4. O Papão meu, Charlie Charlie Serra, autorizado a ingressar à esquerda, seguindo o Minuano, até a cabeceira 17, a porta de porta. O vento é 120, 120 com 10. Eu estou vendo sim, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cruzar a pista em frente, via Mike até a cabeceira 30, a ponto de esperar 35, chame pronto para a decolagem. Estacionado, estacionado. O meu papatão. Solo Salvador, Oxanamia 327 para gate 1, puxa de acionamento. 6327 autorizado, Santa Anistáxi. Vou botar para Anistáxi. 120 com 10. Pia. Após a decolagem, então, pista 35, iniciará a curva à esquerda, sai inicialmente restrito na radial 320 a 1 mil pés, aguardando a liberação para o 085 junto ao controle, ok? Salvador, muito boa tarde, eu passaria do 2231, sete na reclamação, papá. Q2231, vou indo na proa de Duna, desça para 3 mil pés e identifique. Direto Duna, descendo para 3 mil pés e autorizado, Romeu Papatango, chame táxi. 807, chamando Recife agora. Firmando a torre, 18.6 para o gol no 649. Firmando o gol no 807, torre 18.6. 18.6 no 807, boa. Gol no 649, controle Salvador. Controle Salvador, o gol no 649. Bom dia, no 649, curva direita da presente na proa de Dial. Dial na proa, curva na direita, gol no 649. Controle o Coral 76. Prossiga. Após Coral, Ilhéus. Positivo, após Coral, Ilhéus. Tá, tô. Boa tarde, gol 1807, não é estabilizado. 807, na escuta do controle, torre 18.6, bom pouso. Muito obrigado. No 807, torre. Estou chamando em massagem, gol no 807, passando em pé, estabilizado. Nativo, avistado, checa o trem de pouso, vento 120 graus, 09, pista seca, pouso autorizado, gol no 807. Esse é o pouso mais travado. Mantenha a cabeceira 35, Charlie, Charlie Serra. Estou com o Airbus, quais são? Airbus não, 37 para gol na final da pista 10. Só um instantinho, por gentileza. 7 com o PB de 8, 4, autonomia de 2 horas, alternando Salvador. Via Indial, ponto de espera, chame torre 18.6. Indial, ponto de espera 18.6. Boa tarde, André, zona 55, ponto de espera 1-0, pronto. Boa tarde, 3155, observará o pouso 37 gol na final após alinhar e manter a pista no zero. Pouso 37 gol na final ali, manter 1-0, tá 3155. Tio Quebec Serra, Salvador. É negativo, que temos tráfegos em da decolagem no sentido oposto e tráfegos em aproximação. Mantenha os corredores Veracruz e Interlagos, o Kilo Quebec Serra. Charlie, Charlie Sierra, tenta a esteira turbulência 37 do gol, cruzou o eixo no 735, quando pronto, decolagem autorizado, 130 com 10. 29. Mantenha aguardando, o táxi autorizado até a interseção Oscar, será o número 2, a retaguarda do Papa 28 da CFA. Gol 1-8-0. Gol 1-8-0-7, teclado 5-3, direito 1-2-1-9. Direito 1-2-1-9, 8-0-7. Papa Romeo Charlie Charlie Serra, decolado ao 5-3, controle em 1-1-9, decimal 8. Tenha uma boa viagem. Já 3155, pistão no zero livre, ao completar o alinhamento, decolagem autorizada, 120 com 10. Já completou. Livre decolagem 190, já 3155. Poxa, né, minha 327 está pronto? Pronto, espera. Você vai lá a decolagem do Airbus, aliar e manter a posse. O meu papatango está pronto para ingresso no 7? Charlie Charlie Serra, suba para 2.500 pés na proa do destino, na proa 320. Serra. Para. Uno 649, chame o centro Recife, 1251. Alterne 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, bom, 925, boa tarde, papá. Boa tarde, no 925, identifique, desce, mantenha o 060 na chegada Bonfim. Identificou 060 na Bonfim, bom, no 925. Salvador, muito boa tarde, TAM 3, Zona 55, decolado da El Leda. Confirma, aeronave? É o TAM 3, Zona 55. Ah, ok, positivo. Na DAEL, suba 340, vigilância. Sobe ao 340, TAM 3, Zona 55, autoriza a voada presente direto da El? Livre. Direto da El, TAM 3, Zona 55. Açarelo 2231, no torre agora, 18,6, bom pouso. 2231, torre 18,6, bom pouso. Quem chamar a torre 18,6, 2231. Coral 76, Salvador, prossiga. Ok, chame o centro final agora, 1251, alterne 1-3325, solicitando o 220 para o centro Recife. Até então, sub mantém inicialmente 180 como autorizado. Axé, curva direita, pistão 7, 0160 é o código, 198 é o controle. Fala, Salvador, azul 41 passou. Axé está mantendo 3.000, reportará estabilizado, livre ADS 79. Controle, Salvador, boa tarde, operacional 47, 10, mantendo 1950, seguinte da Papá. 4710, identifique, desce, mantém 050 na chegada. 4710. Firmando, desce para 3.000 pés na proa de duna da presente, o Pantanal 4710. Para 3.000 na proa de duna, 4710, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Xané 6327, no perfil da Dael Leda. Positivo, no perfil da subida, subindo 240, vigilância. 240, vigilância, 327. Ação estante para ingresso, o Uton e o Ilete, ligacionamento, táxi até interseção Oscar, são progresso de olho. Papatango, o meu Papatango, decolado 57, à direita via corredor, axé, controle agora 198 até a volta. O meu Papatango. 198, curva direita, o Papatango. Até a volta. Delta. Só um instantinho para a decolagem, por gentileza. Tráfego ainda não liberou o eixo. Estou com um Embraer da passagem, já passou o marcador externo para pousar a pista no zero. Só um instante, por gentileza. Passaria do 2231, checo o trem, pista 10, pouso autorizado, 130 com 8. 130 com 8, Sempre passando externa agora, com o trem baixado e travado, livre pouso no horário do 231. E aí, Romeu Papatango, mantendo mil pés, corrido a Xé. Web 5729-2000, livre LS, aguarde transferência junto à torre. 2000, guardado 5729. Quilo Zulu, ficará atento ao possível esteira do 145 da passarela que está prestes a cruzar o eixo. E o Romeu Papatão de Clofé está bloqueando agora o farol de Itapuã. Ficará atento ao tráfego também. Tráfego um pouco mais veloz é o seu tráfego. Quando pronto, 140 com 8. Whisky Quilo Zulu. Me torre agora, 18,6, bom pouso. 18,6, 79. Zuno 45, identifique, desce, mantém 080 na chegada, reduzindo 250 nosso. Gol no 925, sob vetor para sequenciamento direito, agora na proa 230, limite ao localizador. Eita, 230, limite ao localizador, gol no 925. Positivo, 10, mantém 4.000 com 1.012 no ajuste. 4.000, 1.012, gol no 925. Bridge, curva direita após a decolagem. Transponder 5530 e o controle 198. Autorizado 360 para Fonfim, atrás do Lula 1.6, saída da Elpa, da Elmeta, Bridge. 5530 no transponder, 19,8, controle de 4118. 4118, cotejamento correto, chama para puxa sanar. Amaro. Paulo Salvador, passaria do 2230. Passaria do 2231, no táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 2231, obrigado. 9, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 140 graus, 89, pista seca. Livre pouso, baixar travado, passar no externo, 5729. Esquerda, na proa 2, afirmando, 025, 025, limite ao localizador. Esquerda, 025, limite ao localizador, linha vetorial autorizada, 070, cruzando 080. Messi, mantém 50. 050, vetorial. 3155, Recife agora, 1251. Recife 1251, tá 3155, boa tarde. Controle, Uísque, Quilo Zulu. Uísque, Quilo Zulu, Salvador. É, autoriza da presente lá direto, Cairo, meu pai. Acionado 0162, autorizado direto, reposta 90, Uísque, Quilo Zulu. É, Quilo Zulu. Sonal 4710, desce para 2000, livre LS, informa estabilizando. Desce para 2000, livre LS, informa ar estabilizado 4710. Romeu Papatango, mantenha mil pés nos corredores, informa farol da barra. Chamar farol da barra, Romeu Papatango. Positivo, 085 da presente autorizado, o tráfego já foi superado, informando apenas o estimado de pouso, Charlie, Charlie Serra. Copiado, 925. Faz hora. Índio Juliette, fica atento a possível cera do 37 Webjet cruzando o eixo no 735. Quando pronto, 150 com 10, salivo para a decolagem. Julito. 2-0, Vitor Alba. O November Uniforme Alfa, Salvador? 150 com 10 milhões no altímetro agora. Um no serviço radar encerrado, companheiro, bom voo. Obrigado. Pessoal, pela cadastra. Torre 18612. 18, obrigado. O gol 925, esquerda agora para 180. Esquerda 180, gol 925. Paulo, Salvador, Web 579, livrou na sítima. 5729, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 1. Alfa Índia, portão 1, 5729. Agora, está voando final direto, agilizando. Final direto autorizado, chama na curva, checado de fábrica. Quebec Serra. Quebec Serra. Victor Indy Juliet, teclado 05198, via Cher, até a volta, Juliet. Até a volta, Juliet. Maré estabilizado, vamos no 92. Positivo. O Romeu Papatango livra o corredor agora, chamando frequência livre, bom voo. Controle Salvador, Papatango, Victor Indy Juliet, decolou na sua escuta. E aí, Vitor Índia Juliette, prossegue direto 2500, Cairo. Afirma, Juliette, 2500, Cairo. Ok, reporte para descida, Júlio. Para descida, Juliette. Zulu, passando o travão do Pessana. Ok, Zulu, livre frequência para fazer ação com os tráficos locais. Positivo, aguardando o vetor final, reduza para 180 nosso. Para 180, obrigado. Passarei do 4710, torre agora, 18.6. No Pantanal, 4710, torre 18.6. 18.6, 4710, boa. Petrolina? Autorizado Petrolina, nível de voo 340, via pé Zulu 1-0, após Papá Tango Lima e após direto. Subida Momo Transição Flock, curva direita após a decolagem, corrigindo curva esquerda após a decolagem, 5527 é o código, 198 é o controle. 5012 vai ultrapassar, 6290. Positivo, estamos só operando com radar de rota na terminal, necessário 10 milhas na final, Salvador. Correto, para puxar o sinal. 150 com 10, checa o trem. Continua a aproximação, aguardando a autorização 4710. O tráfego já tocou a pista no 7, pouso autorizado, vento 150 com 10. Livre pouso 1-0, 4-7-1-0. Salvador, azul 4-1-1-8, puxa aí, questionamento na 08. Autorizado, seu prêmio está. Continua a manter na prova, Vitor Delta, ou pode covar? autorizado com o Vana Pro de Dunas, presente, o Vitor Delta. Prod Dunas, Vitor Delta. Gol no 925, chame Tony agora, 18-6. 18-6, gol no 925, reduza para 2109, sob vetor, direita na 230, limitado pelo localizador. Direita 230, reduz 2110, limite localizador. Está autorizado 4.000. 4.000. Lima Vitor Delta na Prodiduna, desce para 2.000, formando estabilizado. 2.000 a porta estará estabilizado, Vitor Delta. 925, torre 18-62. Salvador, boa tarde, gol no 925, passando Duna. Gol 925, chamou, confirma? Afirmo, tá passando Duna, gol no 925. Primante, o tráfico avistado, reporte externo checado, 925, gol. Portará, no 925. Ao 4710 no solo, aos 10, pé direita, 1219. Direita 219, pô. Solo Salvador, boa tarde, Pantanal 4710. Pantanal 4710, só segue Alfa, Antes da Juliette. Só segue Alfa, Antes da Juliette, 4710. Via Alfa, reporte antes da Juliette. 4710. Receptando o loco, Vitor Delta. Ok, Delta, aguardando transferência junto à torre. Passa travado, gol no 925. 925, pouso autorizado, pista no 0, 150 com meia dúzia. Livre pouso no 0, gol no 925. 6, você está aqui, Juliette Alfa, ponto de espera, semi torre 26. Juliette Alfa, autorizado, ponto de espera 26. Mike Mike Juliette chamou para autorização. O senhor fez DLA? Quatro, cinco para 3.000, redução para 1809, aguardando o vetor final. 3.000, redução 80, aguardando o vetor final. Sete um, 3204, 1349. 1349. Não, 4710. Prossiga via aguarde. Pois não, vai aguardar a passagem do azul após ingresso Juliette, portão 7. Após o azul, Juliette, portão 7, 4710.